Visões imaturas. Uma trama semelhante foi usada por P.G. Wodehouse em Malguingas Gás Hilariante, em que o Conde de Aversoat e uma estrela de filmes infantis são submetidos ao anestésico no mesmo momento, em cadeiras de dentista vizinhas, e acordam um no corpo do outro. Mais uma vez, a trama só faz sentido para um dualista. Tem de existir alguma coisa que corresponda ao Lorde Aversoat e que não faça parte do corpo dele, porque, do contrário, como ele poderia acordar no corpo de um ator mirim? Assim como a maioria dos cientistas, não sou dualista, mas sou plenamente capaz de gostar de vice-versa e Lauguingas. Paul Blohm diria que isso acontece porque, embora eu tenha aprendido a ser um monista intelectual, sou um animal humano, e portanto evolui como um dualista por instinto. A ideia de que existe um eu escondido atrás de meus olhos e capaz, pelo menos na ficção, de migrar para a cabeça de outra pessoa está profundamente enraizada em mim e em todos os outros seres humanos, sejam quais forem nossas pretensões intelectuais ao monismo. Blohm sustenta sua afirmação com evidências experimentais de que as crianças têm uma tendência ainda maior que os adultos a ser dualistas, especialmente crianças bem pequenas. Isso sugere que a tendência ao dualismo está dentro do cérebro e, segundo Blohm, produz uma predisposição natural para a adoção de ideias religiosas. Blohm também sugere que temos uma predisposição inata para ser criacionistas. A seleção natural não faz sentido intuitivamente. As crianças são especialmente propensas a dar um propósito a tudo, como afirma a psicóloga Deborah Kelemann em seu artigo São as crianças teístas intuitivas? 81 Nuvens servem para chover. Pedras pontudas servem para os animais poderem se coçar nelas. A designação de um propósito para tudo é denominada teleologia. As crianças são teleológicas por natureza, e muitas nunca abandonam a característica. O dualismo inato e a teologia inata nos predispõem, sob as condições certas, à religião. Assim como a reação à bússola de luz de minhas matiposas as predispunha ao suicídio inadvertido. Nosso dualismo inato nos prepara para acreditar numa alma que habita o corpo, em vez de ser parte integrante do corpo. É fácil imaginar um espírito imaterial assim indo para algum outro lugar depois da morte do corpo. Também é fácil imaginar a existência de uma divindade que seja puro espírito, não uma propriedade que emerge da matéria complexa, mas que existe independentemente da matéria. Mais óbvio ainda, a teleologia infantil nos deixa prontos para a religião. Se tudo tem um propósito, qual é esse propósito? O de Deus, é claro. Mas qual é o equivalente da utilidade da bússola de luz das matiposas? Porque a seleção natural pode ter favorecido o dualismo e a teleologia no cérebro de nossos ancestrais e de seus filhos? Por enquanto, meu relato sobre a teoria dos dualistas inatos propôs simplesmente que os seres humanos são dualistas e teleólogos por natureza. Mas qual seria a vantagem darwiniana? Prever o comportamento de entidades de nosso mundo é importante para nossa sobrevivência, e seria de esperar que a seleção natural tivesse moldado nosso cérebro para fazê-lo com eficácia e rapidez. Será que o dualismo e a teleologia nos são úteis para essa capacidade? Talvez compreendamos melhor essa hipótese à luz daquilo que Daniel Dennett chamou de postura intencional. Dennett oferece uma classificação tripla útil para as posturas que adotamos quando tentamos entender e, portanto, prever o comportamento de entidades como animais, máquinas ou uns aos outros. 82 São elas a postura física, a postura de projeto e a postura intencional. A postura física sempre funciona em tese, porque tudo acaba obedecendo às leis da física. Mas compreender as coisas usando a postura física pode demorar demais. Até que tenhamos nos sentado e calculado todas as interações das partes móveis de um objeto complicado, nossa previsão sobre seu comportamento provavelmente vai estar atrasada. Para um objeto que realmente tenha sido projetado, como uma máquina de lavar roupa ou um arco para lançar flechas, a postura de projeto é um atalho econômico. Podemos adivinhar como o objeto vai se comportar passando por cima da física e apelando diretamente ao design. Dennett diz, quase todo mundo é capaz de prever quando o alarme de um relógio vai tocar, com base na mais simples inspeção de seu exterior. Ninguém sabe nem quer saber se ele é movido à corda, à bateria, à energia solar, feito com roldanas de metal e mancai de pedra preciosa ou de chips de silício. Simplesmente se assume que ele foi projetado para que o alarme toque quando está marcado para tocar. Os seres vivos não foram projetados, mas a seleção natural darwiniana nos permite adotar uma versão da postura de design para eles. Obtemos um atalho para entender o coração se assumimos que ele foi projetado para bombear o sangue. Carl von Frisch foi levado a investigar a visão colorida das abelhas diante da opinião ortodoxa de que elas não distinguiam cores porque assumiu que as cores vivas das flores foram projetadas para atraí-las. As aspas foram projetadas para espantar criacionistas desonestos que se não poderiam reclamar o grande zoólogo austríaco para o seu time. Nem é preciso dizer que ele foi perfeitamente capaz de traduzir a postura de projeto para os termos darwinianos adequados. A postura intencional é outro atalho, e dá um passo além da postura de projeto. Assume-se que uma entidade não só foi projetada para um fim, mas que também é, ou contém, um agente com intenções que orientam suas ações. Quando você vê um tigre, é melhor não demorar muito para prever o provável comportamento dele. Deixe para lá a física de suas moléculas, deixe para lá o design de membros, garras e dentes. Aquele felino quer comê-lo, e vai empregar seus membros, patas e dentes de formas flexíveis e habilidosas para concretizar sua intenção. O meio mais rápido de adivinhar o comportamento dele é esquecer a física e a fisiologia e passar a busca pela intenção. Note que, assim como a postura de projeto funciona mesmo para coisas que não foram realmente projetadas, assim como para as que foram, a postura intencional funciona para coisas que não têm intenções conscientes deliberadas, assim como para coisas que têm. Parece-me inteiramente plausível que a postura intencional tenha valor de sobrevivência como mecanismo cerebral que acelera a tomada de decisões em circunstâncias perigosas e em situações sociais cruciais. Não fica tão imediatamente claro que o dualismo é um concomitante necessário da postura intencional. Não explorarei a questão aqui, mas acredito ser possível desenvolver a tese de que algum tipo de teoria de outras mentes, passível de ser descrita como dualista, tende a ser subjacente à postura intencional, especialmente em situações sociais complicadas, e ainda mais especialmente onde a intencionalidade de ordem mais elevada está em jogo. Dennett fala da intencionalidade de terceira ordem. O homem achou que a mulher sabia que ele gostava dela, de quarta ordem a mulher percebeu que o homem achava que ela sabia que ele gostava dela e até de quinta ordem o xamã adivinhou que a mulher percebeu que o homem achava que ela sabia que ele gostava dela. Ordens muito elevadas de intencionalidade são reservadas provavelmente à ficção, como satirizou o hilariante romance de Michael Frayntettin em Homens de Lata, observando Nuno Poulos, Rick soube que ele tinha quase certeza de que Anna sentia um fervoroso desprezo pelo fato de Fiddlingshield não ter percebido o que ela sentia por Fiddlingshield, e ela sabia também que Nina sabia que ela sabia que Nuno Poulos sabia. Mas o fato de que somos capazes de rir com tamanho contorcionismo ficcional da inferência em outras mentes provavelmente nos revela algo de importante sobre a forma como nossa cabeça foi naturalmente selecionada para funcionar no mundo real. Em suas ordens menos elevadas, pelo menos, a postura intencional, assim como a postura de projeto, economiza um tempo que pode ser vital à sobrevivência. Em consequência, a seleção natural moldou os cérebros a empregar a postura intencional como atalho. Somos biologicamente programados para imputar intenções a entidades cujo comportamento nos interessa. Mais uma vez, Paul Bloom cita evidências experimentais de que as crianças são especialmente propensas a adotar a postura intencional. Quando bebês veem um objeto que aparentemente segue um outro objeto, por exemplo, numa tela de computador, eles assumem que estão testemunhando uma caçada ativa por parte de um agente intencional, e demonstram esse fato manifestando surpresa quando o suposto agente abandona a perseguição. A postura de projeto e a postura intencional são mecanismos cerebrais úteis, importantes para acelerar a previsão de comportamentos de entidades que influenciam na sobrevivência, como predadores ou parceiros em potencial. Mas, assim como outros mecanismos cerebrais, essas posturas podem dar errado. As crianças, e os povos primitivos, imputam intenções ao clima, a ondas e correntes, a pedras que caem. Todos nós tendemos a fazer a mesma coisa com máquinas, especialmente quando elas nos deixam na mão. Muitos vão se lembrar com carinho do dia em que o carro de Basil Fawlty quebrou no meio de sua missão vital para salvar a noite Gourmet do desastre. Ele foi justo e avisou, contando até três, e então saiu do carro, pegou um galho e atacou o carro sem dó nem piedade. A maioria de nós já sentiu isso, pelo menos por um instante, se não por um carro, por um computador. Justin Barrett cunhou a sigla AD, para Dispositivo Hiperativo de Detecção de Agente. Detectamos de forma hiperativa agentes onde eles não existem, e isso faz com que suspeitemos de maldade ou bondade quando na verdade só há indiferença na natureza. Eu me pego alimentando um ressentimento feroz contra coisas inanimadas inocentes como a corrente da minha bicicleta. Uma notícia recente deu conta de que um homem tropeçou num cadarço desamarrado no Museu Fitzwilliam, em Cambridge, caiu e quebrou três vasos da dinastia King de valor incalculável, ele caiu no meio dos vasos e eles se quebraram em milhões de pedacinhos. Ele ainda estava lá, sentado e assustado, quando os funcionários apareceram. Todo mundo ficou em silêncio, como que em choque. O homem ficava apontando para o cadarço, dizendo, aí está ele, esse é o culpado. 83 outras explicações da religião como subproduto foram propostas por Indy, Sermer, Boyer, Atran, Bloom, Dennett, Kellyman, entre outros. Uma possibilidade especialmente intrigante mencionada por Dennett é que a irracionalidade da religião é um subproduto de um mecanismo interno específico de racionalidade do cérebro, nossa tendência, que presumivelmente tem vantagens genéticas, a nos apaixonarmos. A antropóloga Helen Fisher, em Por que Amamos, exprimiu lindamente a insanidade do amor romântico, e quão exagerado ele é se comparado ao que seria estritamente necessário. Observe comigo. Do ponto de vista de um personagem interpretado por Johnny Cleese no popular seriado em inglês Fawlty Towers, AD, Hyperactive Agent Detection Device. N.T. Homem, por exemplo, é improvável que qualquer mulher que ele conheça seja 100 vezes mais desejável que suas concorrentes, mas é assim que ele a descreverá quando apaixonado. Mais que a devoção monógama fanática a que somos suscetíveis, uma espécie de poliamor seria mais racional. O poliamor é a crença de que é possível amar vários integrantes do sexo oposto simultaneamente, assim como se pode amar mais de um vinho, um compositor, um livro ou um esporte. Aceitamos sem problemas que somos capazes de amar mais de um filho, mais de um progenitor, mais de um irmão, mais de um professor, mais de um amigo ou mais de um animal de estimação. Pensando assim, a exclusividade total que esperamos do amor conjugal não é esquisita? Mas é o que esperamos, e é o que tentamos obter. Deve haver um motivo. Helen Fisher e outros especialistas mostraram que estar apaixonado vem acompanhado de estados singulares do cérebro, incluindo a presença de compostos químicos ativos no sistema nervoso na prática drogas naturais que são altamente específicos e característicos do estado. Psicólogos evolucionistas concordam com ela que o culpe de foudre racional pode ser um mecanismo para garantir a lealdade a um co-progenitor, que dure o tempo suficiente para criar o filho juntos. Do ponto de vista darwiniano, é sem dúvida importante escolher um bom parceiro, por vários motivos. Mas, uma vez feita a escolha, mesmo que seja ruim e concebida a criança, é mais importante manter-se fiel à escolha, haja o que houver, pelo menos até que a criança seja desmamada. Poderia a religião ser um subproduto dos mecanismos de racionalidade que foram originalmente colocados no cérebro pela seleção para o ato da paixão? A fé religiosa certamente possui em parte o mesmo caráter da paixão e ambas têm muitos dos atributos de estar sob o efeito de uma droga viciante. O neuropsiquiatra John Smith Ease adverte que existem diferenças significativas entre as áreas do cérebro ativadas pelos dois tipos de mania. Mesmo assim, ele também observa algumas semelhanças, veja minha exposição sobre o perigoso narcótico óleo de gerim, R. Dawkins, Gerim ou Frinkiri 24, 1, 2003, páginas 9, 11. Uma faceta dos muitos rostos da religião é o amor intenso focado em uma persona sobrenatural, isto é, Deus, além da reverência ícones dessa persona. A vida humana é guiada em grande parte por nossos genes egoístas e por processos de reforço. A religião proporciona muito reforço positivo, sentimentos ternos e reconfortantes de ser amado e protegido num mundo perigoso, a perda do medo da morte, ajuda das alturas em resposta à oração em momentos difíceis, etc. Da mesma forma, o amor romântico por outra pessoa real, normalmente do sexo oposto, exibe a mesma intensa concentração no outro e reforços positivos relacionados. Esses sentimentos podem ser deflagrados por ícones do outro, como cartas, fotos e até, como nos tempos vitorianos, mechas de cabelo. O estado apaixonado tem muitos acompanhamentos fisiológicos, como suspirar como uma fornalha. 84. Fiz a comparação entre a paixão e a religião em 1993, quando observei que os sintomas de um indivíduo infectado pela religião podem remeter surpreendentemente àqueles mais frequentemente associados ao amor sexual. Trata-se de uma força extremamente poderosa no cérebro, e não é de surpreender que alguns vírus tenham evoluído para explorá-la. Vírus aqui é uma metáfora para as religiões, meu artigo chamava-se Vírus da Mente. A famosa visão orgásmica de Santa Teresa de Ávila é notória demais para precisar de mais uma citação. De maneira mais séria, e num plano de sensualidade menos crua, o filósofo Anthony Kenny dá um depoimento tocante sobre o puro deleite que aguarda aqueles que conseguem acreditar no mistério da transubstanciação. Depois de descrever sua ordenação como a padre católico, com o poder, pela imposição das mãos, de celebrar missas, ele afirma que lembra perfeitamente a exaltação dos primeiros meses nos quais tive o poder de dizer a missa. Eu, que normalmente era preguiçoso e demorava para me levantar, pulava cedinho da cama, totalmente acordado e cheio de animação pelo ato importante que tinha o privilégio de realizar. Tocar o corpo de Cristo, a proximidade do Padre com Jesus, era o que mais me encantava. Eu encarava a hóstia, depois das palavras da consagração, como um amante olhando nos olhos de sua amada. Aqueles primeiros dias como padre continuam marcados em minha memória como dias de realização e de felicidade trêmula, algo de precioso, e frágil demais para durar, como um caso de amor abreviado pela realidade de um casamento incompatível. Virus Isofetemindi. NT 246. O equivalente da reação ao compasso de luz da mariposa é o hábito aparentemente irracional mas útil de se apaixonar por um, e apenas um, integrante do sexo oposto. O subproduto do erro equivalente a voar para a chama da vela é se apaixonar por Javé ou pela Virgem Maria, ou por um pão ázimo, ou por Alá e realizar atos irracionais motivados por esse amor. O biólogo Louis Wolpert, em Six Impossible Things Before Breakfast, seis coisas impossíveis antes do café da manhã, dá uma sugestão que pode ser vista como uma generalização da irracionalidade construtiva. A tese dele é que a forte convicção da irracionalidade é uma proteção contra a inconstância da mente, se crenças que salvam vidas não fossem mantidas com veemência, isso seria desvantajoso na evolução humana primitiva. Seria uma grave desvantagem, por exemplo, quando se caçava ou se criavam ferramentas, ficar mudando de ideia toda hora. A implicação do argumento de Wolpert é que, pelo menos sob algumas circunstâncias, é melhor persistir numa crença irracional que vacilar, mesmo que novas evidências ou raciocínios favoreçam uma mudança. É fácil encarar o argumento da paixão como um caso especial, e é igualmente fácil encarar a persistência irracional de Wolpert como mais uma predisposição psicológica útil que pode explicar aspectos importantes do comportamento religioso irracional, mais um subproduto. Em seu livro Social Evolution, Robert Trivers ampliou sua teoria evolutiva do auto-engano de 1976. O auto-engano é esconder a verdade da mente consciente para escondê-la dos outros. Em nossa própria espécie reconhecemos que olhares evasivos, mãos suadas e voz rouca podem indicar o estresse que acompanha o conhecimento consciente de uma tentativa de enganação. Ao se tornar inconsciente de sua enganação, o enganador esconde esses sinais do observador. Ele ou ela pode mentir sem o nervosismo que acompanha a mentira. O antropólogo Lionel Tiger diz algo semelhante em Optimism, The Biology of Hope e Otimismo, a biologia da esperança. A conexão com o tipo de racionalidade construtiva que vimos discutindo aparece no parágrafo de Trivers sobre a defesa perceptiva, há uma tendência dos seres humanos de ver conscientemente o que gostariam de ver. Eles literalmente têm dificuldade em ver coisas com conotações negativas, enquanto enxergam com cada vez mais facilidade itens que sejam positivos. Por exemplo, palavras que evocam ansiedade, seja devido ao histórico pessoal de um indivíduo ou devido à manipulação experimental, exigem maior iluminação para ser percebidas. A relevância disso para o modo de pensar religioso nem precisa de explicação. A teoria geral da religião como subproduto acidental ou um efeito colateral de uma coisa útil é a que pretendo defender. Os detalhes são variados, complicados e questionáveis. Em nome da ilustração, continuarei usando minha teoria da criança crédula como representante das teorias do subproduto em geral. Essa teoria de que o cérebro da criança é, com bons motivos, vulnerável à infecção por vírus mentais vai soar incompleta para alguns leitores. A mente pode ser vulnerável, mas por que ela deveria ser infectada por esse vírus e não por outro? Seriam alguns vírus especialmente aptos a infectar mentes vulneráveis? Por que a infecção se manifesta como religião e não como sei lá o quê? Em parte, o que quero dizer é que não importa que estilo específico de absurdo infecte o cérebro da criança. Uma vez infectada, a criança crescerá e infectará a geração seguinte com o mesmo absurdo, aconteça o que acontecer. Uma pesquisa antropológica como ramo de ouro de Fraser nos impressiona com a diversidade das crenças irracionais humanas. Uma vez entrincheiradas numa cultura, elas persistem, evoluem e divergem entre si, de uma maneira que remete à evolução biológica. Prazer identifica, porém, determinados princípios gerais, como por exemplo a magia homeopática, pela qual feitiços e encantamentos emprestam algum aspecto simbólico do objeto real que pretendem influenciar. Um exemplo de consequências trágicas é a crença de que o pó do chifre do rinoceronte tem propriedades afrodisíacas. Por mais estúpida que seja, a lenda vem da suposta semelhança entre o chifre e um pênis viril. O fato de a magia homeopática ser tão disseminada sugere que os absurdos que infectam cérebros vulneráveis não sejam absurdos totalmente aleatórios e arbitrários. É tentador explorar a analogia biológica até o ponto de questionar se não há em ação alguma coisa correspondente à seleção natural. Algumas ideias são mais dissemináveis que outras, por causa de seu apelo ao mérito intrínseco, ou pela compatibilidade com disposições psicológicas preexistentes, e poderia isso responder pela natureza e pelas propriedades das religiões como as conhecemos, de um jeito parecido com o modo como usamos a seleção natural para responder pelos organismos vivos. É importante entender que mérito aqui significa apenas a capacidade de sobreviver e de se espalhar. Não significa um juízo de valor positivo, coisa de que podemos nos orgulhar. Mesmo num modelo evolucionário, não é preciso haver seleção natural. Os biólogos reconhecem que um gene pode se espalhar por uma população não por ser um gene bom, mas simplesmente por ser um gene sortudo. Chamamos isso de deriva genética. Sua importância em comparação à da seleção natural é controversa. Mas hoje ela é amplamente aceita, na forma da chamada teoria neutra da genética molecular. Se um gene sofre mutação e se transforma numa versão diferente de si mesmo que tem um efeito idêntico, a diferença é neutra, e a seleção não pode favorecer um ou outro. Mesmo assim, pelo que os estatísticos chamam de erro de amostragem ao longo de gerações, a nova forma mutante pode acabar substituindo a forma original no universo de genes. Trata-se de uma mudança evolutiva real no nível molecular, mesmo que nenhuma mudança seja observada no mundo dos organismos completos. É uma mudança evolutiva neutra que não deve nada à vantagem seletiva. O equivalente cultural da deriva genética é uma opção convincente, que não podemos ignorar quando pensamos na evolução da religião. A linguagem evolui de forma quase biológica, e a direção que a evolução toma não parece ter sido predefinida, de um modo bem parecido com a deriva aleatória. Ela é transmitida por um análogo cultural da genética, mudando lentamente através dos séculos, até que no final várias linhas tenham divergido, chegando ao ponto da ininteligibilidade mútua. É possível que parte da evolução da língua seja guiada por uma espécie de seleção natural, mas esse argumento não parece muito convincente. Explicarei em seguida que já se propôs uma ideia como essa para movimentos importantes nas línguas, como a grande mutação vocálica, que aconteceu no inglês entre os séculos 15 e 18. Mas não é necessária uma hipótese assim para explicar a maior parte do que observamos. parece provável que a linguagem evolua normalmente pelo equivalente cultural da deriva genética aleatória. Em partes diferentes da Europa, o latim derivou e transformou-se em espanhol.